Ouais, joli fait. Vamos queimar todo mal, toda inveja, todo mal. Taca fogo, aqui a vibração é positiva, taca fogo. Ninguém dorme o lema na ativa, taca fogo. Essa vibração entra no clima, taca fogo. Oi, taca fogo, quero ouvir. Aqui a vibração é positiva, taca fogo. Ninguém dorme o lema na ativa, taca fogo. Essa vibração entra no clima, taca fogo. Oi, taca fogo, então. Desde os primórdios o fogo iluminou. Os humanídeos com ele se esquivou. Lá no Egito os deuses o consagrou. Entre o bem e o mal, o bem que se efetivou. Estamos em 2000 e pouco e ele não se apagou. Nos estados físicos ninguém o encontrou. Em todas as tribos ele sempre imperou. Entre o bem e o mal, o bem que taca fogo. Aqui a vibração é positiva, taca fogo. Ninguém dorme o lema na ativa, taca fogo. Essa vibração entra no clima, taca fogo. Oi, taca fogo, quero ouvir. Aqui a vibração é positiva, taca fogo. Ninguém dorme o lema na ativa, taca fogo. Essa vibração entra no clima, taca fogo. Oi, taca fogo. E agora você vai ter positividade ao me entender. E agora você vai ter muito mais fogo, fogo, fogo, fogo, fogo, fogo. Queima! E agora você vai ver positividade ao me entender. E agora você vai ter muito mais fogo, fogo, fogo, fogo, fogo. Queima! Oh, faia, não deixo a maldade chegar. O de boy hoje sempre em qualquer lugar. Oh, faia, comigo a vibração aumenta. Representa eu e vocês, eu sou leão de Judá. E você pro meu lado virá. Nível que vai sempre dançar. Essa vibração show livre. Queima, queima, queima, Babilão. Taca fogo, aqui a vibração é positiva. Taca fogo, ninguém dorme o lema na ativa. Taca fogo, essa vibração entra no clima. Taca fogo, oi, taca fogo. Quero ouvir. Aqui a vibração é positiva. Taca fogo, ninguém dorme o lema na ativa. Taca fogo, essa vibração entra no clima. Taca fogo, e taca fogo. Selecta Cleitão.